para informação. Bravo. Deixa no 606, desce ao nível 050, chegada a Mari. 050 Mari, pega bem. Estabilizado? Estabilizou, 6258. Completa final, torre 1895 com pouso. 1895, boa noite. E Salvador, uma boa, Chanel 6258, vai passar ao externo. Chanel 6258, tráfego avistado, confirme baixado travado? Ainda não. Chané 6258, continue a aproximação, vento no momento 080 graus, 129, altímetro 1013, reporte baixado, travado. Voltará, 6258. Travou 6258. Xena 6258, livre pouso na pistola 0, vento 080 graus, não no nós. Livre pouso, pistola 0, 6258. China 6258 no solo 51, no livre à direita, mantenha minha escuta autorizada, táxi via Alfa Juliette para o gate 09. Alfa Juliette 09, na sua escuta, 6258. No 606, está autorizada a descida para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, livre LS, é bom estabilizado. 2 mil pés no 0 no 3, sobre estabilizado no 606. Salvador, muito boa noite. 3152 já está autorização para Maceió. Só 3152, aguarde um minuto para cópia. Aguardando, tá, 3152. 805, livra 200 para 150. Boa noite, no 05, desce ao nível 050. Chegada Mari. A Mari 050. A 3152 sente da informação, bravo? Afirmativa. Pronto, cópia, tá, 3152. Pronto, cópia. Tá, 3152, autorizado Salvador para Maceió. O nível autorizado é o 330, via Upper Whisky 58, após Orago, após DCT. Decola da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Transponder 5421 no controle, 199.8. 130 aprovado conforme o plano, via Perusca 58, após o... Tan 3152, rota prevista Perusca 58, após Orago, Oscar Romeo Alfa Golf Oscar, após DCT. Afirmativo, 330 aprovado conforme o Perusca 58, após Orago, após DCT, decolando da 10 com curva esquerda na Puca Caju, 542 no transponder, 1985 o controle de Tan 3152. Tan 3152 confirmando a saída, Puca Jamo, após Jamo Caju. Puca Jamo após Jamo Caju, Tan 3152. Tan 3152, cotejamento correto, é após pronto para posicionamento. É por trás, Tan 3152. Tan 3152, não escuta? Afirmativa. Tan 3152, corrigindo a frequência do controle, 119.80. 1980, Tan 3152, obrigado. Boa tarde, Europa 084, parking number 10, information Bravo, ready to start up a pushback. 118.95. 395, por mesa, meia graça. Zero 084, send by for push and start up. Understood, push and start, it's approved. Negative. Confirme o Smith out block time. I don't have your flight plan yet. Okay, our estimated out block time was 0148. 0148. Affirm. And confirm we are Europa 084. Okay, Europa 084, stand by one. I will looking for your flight plan. Alright. Salvador, boa noite, economia 06. 06, táxi, correção avistado, ajuste no 0 no 3. O vento estava de uma centena com 10, pouso autorizado. Primeiro, pouso no 0, economia 06. Salvador, tá 3, zona 52, no 06, barbou, estacionamento. Autorizado, no 2, reporte táxi. Reportará. Voo no 7 no 4, prossiga. Sai da PUCA. Voo no 805, está autorizado, descida para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, livre LS, reposta estabilizado. Para 2 mil, repostará estabilizado, 805. tá no voo no 606. Autorizado o táxi via Alfa Juliette para o gate 05 no solo ao 02. Afirmativo, Alfa Juliette para 05 no 606. In clearance, Europa 084, any news on our flight plan? Europe 084, stand by for clearance due to coordination with the center Recife. I read you broken, could you please say again? I don't fly your flight plan yet. I call to the center and I ask the room. In a few minutes I will have more information about what the problem with your plan. Okay, thank you. Voo no 714, prossiga. Voo no 714, ciente da informação, bravo. Voo no 714, aguarde um minuto para cópia. Então, 3152, autorizado o táxi até o ponto de espera via 41 no Índia Alfa, no ponto de espera. Mantenha a escuta e chame pronto no meio. Então, 3152, confirme informações do táxi, POB, alternativa e autonomia. 453 a bordo, alternando Natal com 2 horas e 15 de autonomia. O táxi vai ser via 41 no Índia Alfa. Não trava não, estou usando 3152. Tá, 3152, cliente, graças. Nada. Solo Gol 9606, está autorizado para o seguinte 05. 9606, no momento, mantém a posição. Aguarde para ingresso no pátio 1, devido à aeronave está aquecendo até o pátio 6. Correção até o ponto de espera. Primeiro, Matheus. 3152 de passagem ao Boeing 737 da Gol, que ingressará para o pátio 5, para o gate 05. Agora não tem condições de passagem, tá? Sim, a gente tem 3152, prossegue até o ponto de espera. Voo no 606, após a passagem da Airbus 320, à sua frente, autorizado a ingressar no pátio principal para o gate 05. Primeiro, vai ter quando passar de outra, agora já passado, vai para o 05, voo no 606. Boa noite, Gol. ONU 805, passando externo, baixar travado. ONU 805, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, vento no momento 080 graus, no 0 nós, altímetro no 0 no 3, confirme baixar travado. Sim, baixar travado. ONU 805, livre pouso na pista no 0, vento 080 graus, no 0 nós. Aí, pouso. 084 Tower. 084 Go. Qual grau de phone frequency? 121.90, please. 12190, Europa 084. Só 3152, mantenha o ponto de espera. There was a problem during the your flight plan treatment. This problem has been solved and I think that 10 minutes your clearance will be available. Okay, could we be able to begin startup and push and get the clearance while taxiing? 0 no 3, chegada bom. Because it's an estimated time, 10 minutes, it's estimated. You can start up, but if your clearance spend more than 10 minutes, you must to wait if the engine is started. If do you prefer, it's at your discretion. Okay, then we will stay here until you give us the clearance. Okay, 5 minutes I will call to the center and we'll see how is your situation. In 5 minutes I call you back to give more information. Alright, thank you very much. Okay, okay. Monete 05 no solo 09, livre à direita, mantenha minha escuta. Autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 01. Alfa Juliette para o 01, boa noite. LS com 896. Gente, o gol no 896, estabilizado, completa final, cheque pré-pouso, chama a torre, 118, decimal 95, com pouso. 895, boa noite. Rodou, boa noite, com 896. Voo 896, tráfego avistado, continua a aproximação, agora de pista livre, o vento no momento 070 graus, 07 nós, altímetro 10, 13, reporte fechado, travado. O senhor, ponta na 896. Só 3152, decolada 112, chame controle 199, decimal 8. 198 com controle agora, obrigado, TAN 3152. Voo no 896, baixado travado. Baixado travado, 896. Voo no 896, livre pouso na pista 10, vento 080 graus, 07 nós. Livre pouso na 10, 896. Controle Salvador, boa noite, ao TAN 3152. Pucajamo, Aracaju, passa 2.500. 2352, contato, sobe o nível 330, a saída é Puca. 330 na Puca, da 3152. Papa 084, ground. Go. You are clear to start up. Alright, we are clear to start up and descend and push, right? Yes, push and start up. Are you ready to copy? Yes, we are ready to copy. Europa 084, you are clear to Madrid, flight level 370, via Upper Zulu 10 until Natal. After that, you are clear as your flight plan route. Airborne runway 10, left turn, Puka departure, Zipar transition. Salvador departure on frequency 119.80. And in a few minutes I will confirm your squawk. Okay, pending the squawk, we are near to Madrid by Upper Zulu 10 to Natal, and I understood Puka departure and taking the transition. Puka, after Puka you fly Jammu position, after Jammu Zipa, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo. Copy, Puka departure, then Jammu, then Zipar. And departure frequency will be 119.0 and standing by for squawk, Europa 084. 084, negative. Departure is 119.80. That's right, 119.80, Europa 084. Gol no 714, pronto, cópia? Gol no 714, autorizado Salvador para Aracaju. O nível autorizado é o nível 230. Decolada pista 1-0 com primeira curva à esquerda, saída Puka, Jammu após direto. Responde 5424, controle 1-9-8. Gol no 714, faça um check em rádio, eu recebo baixo e faço o contagiamento novamente. Clareza 5, intensidade 2. 230 autorizada na Caju. Bom, no 714, cotejamento correto, após pronto para puxar o estacionamento. Uno 896, informa que o seu gate é o 1-0, a aeronave que está ocupando mesmo já iniciou o pushback. Mantenha antes da Juliette. Sim, chegou 1-896, vai manter antes da Juliette. Ah, 3152, passa nível 160, chama centro em 12685. 2685 agora, obrigado, uma boa noite da 3152. 3891, disso para 2000 pés, ajuste no 093, livre ILS XG, reporte localizador. 2000 pés, livre reporte estabilizado, 3891. Aguardando antes da Juliette, voo 896. Gente, voo 896, visual com o mesmo. Aguardando a aeronave que está liberando o seu gate inicial, pushback. Correção inicial, tá? Gente, 896. Taxi, Europa 084. 084, approved taxi, main apron, India, altitude 3013, hold shot, contact tower, on frequency 118.95, have a good travel. Thank you very much for everything, main apron, India, and hold short runway 10, with tower on 118.95, Europa 084. Após a passagem da Airbus 330 da Europa à sua frente, autorizado a ingressar no pátio principal para o gate 0, correção 10. Gente, após o 330, ingresso para a posição 10, com 896. No complete final ILS, chame a torre 11895. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite. No 994, informação Bravo, confere, aguarde para a cópia. Tudo bom, no 994. Salvador, bom dia, voo no 805 da Bravo. Voo no 805, informação em curso no momento é Charlie. Modificação altímetro no 093, aguarde um minuto para a cópia, número 2. Gente, aguardando. Sou Salvador, até 3891, passou externo 10, baixo travado. TAM 3891, livre pouso na pista 10, vento 080 graus, 99, altímetro 0,93. Livre pouso 90, 3891. Europe 084, approved the correction. Clear line up and maintain runway 10. Clear line up and maintain runway 10, Europa 084. TAM 3891, nono solo, AUS 28, livre direita, mantenha minha escuta, autorizado táxi via Alfa, mantém reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, na sua escuta, TAM 3891. Europe 084, clear to take off runway 10, wind 080 degrees, 11 knots. Clear to take off runway 10, Europe 084. TAM 3891, prossiga o táxi via Juliette até o gate 02. Via Juliette para o 02 da 3891, boa noite. 1994, pronto, cópia. Tô cópia, prossiga. Bom, 1994, autorizado Salvador para Maceió, nível autorizado é o 350. Via Upper Whiskey 58, após Orago, após DCT. Decola da pista 1-0, com primeira curva esquerda, saída Pulca, transição Caju. Transponder 5433, controle 1998. Aguarde para cotejamento. Bono 714, reporte para táxi, em coordenação vídeo pit sol. Europe 084, takeoff correction. Airborne at 31, call Salvador approach frequency 119.8. 119.8, muito obrigado, Europa 084. Bom, 9805, pronto, cópia. Bom, 9805, aguarde um minuto. Bom, 994, cotejamento. Autorizado Maceió, nível 350, via Upper 58, Orago, direto Maceió. Decola da 1-0, primeira curva esquerda, Pouca Caju. 5433, transponder, 1998, controle, confirmado nas costas. Bom, 994, cotejamento correto, reposto pronto para puxar acionamento. Porta para puxa, acionamento, bom, 994. Bom, 1805, agora sim, pronto, cópia. Pronto. Bom, 1805, autorizado, Salvador para Natal, nível autorizado é o 370. Via Upezulu 1-0, decola da pista 1-0 com primeira curva à esquerda, saída pouca, transição Zipar. Transponder 5414, controle 1-9-8. Bom, 9805, confirme somente o nível copiado. Somente o nível copiado, repita, por favor. Bom, 9805. Bom, 9805, cotejamento correto. Reporte pronto para puxa acionamento. 714 para o toque. Gol no 714, confirmei. Para o táxi, gol 714. Gol no 714, autorizado. Táxi até o ponto de espera, via parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera, chame. Mantenha minha escuta, reporte pronto. Gol 606, autorização, Campina Grande. Gol 606, aguarde autorização. Saída prevista, por gentileza. Gol 606, está ciente da informação, bravo. Posição, Charlie. Gol 606, copia todo. Afirmativo, está ciente da prova, aguardando autorização. Gol 606, ciente, um minuto, copia. Europa 084, fly direct to Zipar, position. Direct Zipar, muito obrigado, Europa 084. Noite 05, mantenha a posição, aguarde para início de posicionamento. Bom, noite 05, após a passagem do Boeing 737 da companhia, sua retaguarda, em coordenação com a equipe Sol, reporte para ataque. Sete um quatro, autorizado, Daniel, e decolapso, estou no zero, vento 080 graus, 10 nós. Gol 606, pronto, cópia. Que bateu, Brasília. Gol 606, a informação em curso é a Charlie, a única modificação é o altímetro 1093. Autorizado para Campina Grande, o nível autorizado é o 390, via o Pesulo 1-0. Decola da pista 1-0 com primeira curva à esquerda, saída Buca, transição Zipar, após Zipar, nenhuma após DCT. Transponder 5436, controle 1-9, decimal 8. Tá 3170, batida 150. Zipar Neuma, direto. Campina Grande. 543, meu transporte 198, ou controle Salvador, é o 1606. 1606, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Chamar a grata. Hawaii, tá? Pois é, está na 310, beleza. Sete no quatro, decolado 841, chame controle 198. 098, 714. Controle Salvador, Gol 1974. 714, saída Puca, submantinha 231. Puca, 231. Boa noite, 896. 896, autorização de tráfego na frequência da torre 198-95. 295, obrigado. 29 para o táxi, 81 a bordo, 2 horas e 40, alternando o Maceió. 805, autorizado táxi, até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera, chave pronta. Táxi, via Índia, até o ponto de espera, chamará pronto, boa noite. Torre, boa noite, gol 896 para autorização do tráfego João Pessoa, sem cidadão. Tá certo? Gol 896, informação Charlie, confere, aguarde um minuto para a próxima. Sente aguardando, 896. Gol 994, em coordenação de equipe de solo, reporte para ataque. Chamada ataque. Gol 805, próximo, espero, 00.